Bom dia. E aí, galera, tudo bom? Deixa eu posicionar aqui de um jeito diferente aqui o computador e o tá aqui, ó. Alô? Ouvindo? Seguinte, hoje, sexta-feira, a gente tem feito historicamente aí de um jeito diferente e tentar continuar esse jeito diferente, por ter sido legal. E bom dia, flor do dia, galera aqui, bom dia e tal. Seguinte, hoje, bom dia, papai. Bom dia, Aninha na área, alô, câmbio. Deixa eu ver se eu posso fazer assim. Fazer assim, ó. E colocar o áudio aqui. Fica chique, né? Fica meio parecendo pessoa inteligente, né? Que na poltrona assim, tipo Freud, psicanalista, sei lá, não parece? É seguinte, hoje eu coloquei o tema espiritismo, bem viagem, assim. Eu digo viagem no sentido de que eu nunca falei sobre isso. Então a viagem ela é relativa a cada pessoa, né? A linha que eu venho criando. Então, eu nunca falei sobre isso. Na verdade, eu nunca falei porque eu não sei nada sobre isso. Porra nenhuma sobre isso. Nada. Nada. Se espiritismo, para mim, o que eu sei é que tem a ver com aquele jogador do Santos, Allan Kardec, né? Tem a ver com aquele cara e tem a ver com Chico Xavier. É isso que eu sei. Tem a ver com isso. E que tem a ver com reencarnação. Né? Isso também eu também sei, tem alguma coisa com reencarnação. O que é um negócio que eu acho que sounds interesting, reencarnação, sounds interesting, como essa coisa de, sei lá, algumas pessoas parece que já vieram com algum tipo de informação. Sabe, algum tipo de informação que vem de outro lugar, entendeu? Eu acho que faz sentido isso. Isso explica, sei lá, quando eu vejo esse negócio assim de Mozart com 5 anos, 4 anos, compôs não sei o quê, eu acho, caralho, 4 anos. Compôs um negócio foda. As histórias meio assim, e que muitas vezes é considerado, sei lá, superdotado, sei lá o quê, e que talvez seja uma questão de que vem ali um espírito, né? Acho que é por ser um espiritismo, uma alma, sei lá, enfim. Estou especulando, não sei porra nenhuma. A gente vai ter aqui dois convidados que vão nos ajudar. Deixa eu convidá-los aqui, deixa eu ver se eles já estão aqui. É legal também especular sobre um assunto que você não conhece, fica. Deixa eu ver se o e-mail deles estão aqui já. Espírito de minha ciência, papai. Não tá na teoria, não. É comprovado. É, a gente fala, é engraçado, teoria, né? Teoria, teoricamente, teoria é provado, né? Mas a gente costuma falar como sendo não provado, né? Porque teoria, teoricamente, uma tese é não provada. Quando a gente fala teoria da evolução, acho mais que eu vi pra madrugada dentro, Ana Luísa. Chico é só a ponta do iceberg, eu tenho um espírito, tem uma gama muito grande de estudos. É a caridade de muitas pessoas, isso é bastante, viu? Por isso eu dei os robôs. Felipe Galego, chamar o Felipe Galego aqui. Chamar o Felipe Galego, que vai compartilhar aí. Felipe Galego, convidei. E há 23 anos, sou espírito. E o Lucas Borsoi. Também vou convidar aqui. Com certeza, bagagem espiritual. Acho que você foi um robô. Leu livros da Allan Kardec, livros dos Espíritos da Gênesis. RC7 na área. Eu acredito que numa reencarnação eu fui um rato. Bom dia, bom dia. Ontem ficamos 10 minutos gravando quase, sim. E depois ainda tive um family. Minha mãe tá aqui, meu irmão tá aqui até 2 da manhã ontem. Papai tá relax hoje. Tô cansado, tô dormi pouco. Mas dormi bem, engraçado. Em horas eu dormi pouco, de 2 às 6h30, 4 horas e meia, mas acordei um pouquinho. Mínima ressaca, mas acordei bem. Evolucionismo, Charles Darwin, descobriram várias pistas que nos levaram a. Conhecem e aprovam o Espiritismo, não conhecem o cristianismo. Eu acho que as pessoas conhecem o cristianismo também, viu? Eu acho que elas conhecem um pouco o cristianismo. Eu acho que, na verdade, o que acontece mais é pessoas reconhecerem o cristianismo e não conhecerem o Espiritismo. Pelo meu entendimento, né? Entendo que. É claro que o cristianismo, na verdade, ele é. Entendido de forma. O cristianismo é entendido de formas diferentes, assim como o espiritismo. Reencarnação não é invenção do espiritismo. Está presente em muitas tradições religiosas e filosóficas. Sim. Espírito, família toda. Vou fazer com meu irmão, sim, Sérgio. Eu ia fazer ontem, mas não deu. Vou fazer uma live com ele para trocar ideia com ele. Acordei às 4. Cadê? A Aline também vai hoje? Tô aqui, hein? A Aline também vai entrar hoje? Teorias são baseadas em análises lógicas, não são comprovadas. É, uma teoria não é comprovada, não? Eu achava que tese era uma hipótese, teoria quando aquilo se comprovava. Já mandei pro Felipe. Está confundindo sobre teoria, em ciência não é bem assim. Como é em ciência? Em ciência, uma teoria não é algo comprovado, não? Acho que era. Acho que tese era quando era hipótese ainda e teoria era comprovado. Depois de Chico Xavier, eu abri a minha mente e acredito sim. Te provo tudo. Fomos levar em conta que ângulos de evoluir constantemente. Queríamos apenas uma vida para chegar na perfeição, ideia absurda. Uma bagagem espiritual. Tô voltando aqui para ver. Papai tá relax. Assisti Teletubbies antes. Me deu vontade depois que eu vi a foto. Só faltou o monóculo. O monóculo. Ah, é, o óculosinho. Quanta fineza. Gostaram do meu sofá lá, né, papai? Porra. Ser cristão é seguir Jesus, aprender religião. Leiam Kardec, depois coloca opiniões. Aprecie de seres vivos. Coluna vertebral. Aline. Chama a Aline também aqui, hein, Aline? Deixa eu chamar a Aline. Já chamei. Hoje o pessoal que tá entrando agora. Sexta-feira normalmente é um dia que a gente vem fazendo diferente e chamando pessoas para participar aqui. E aí trazendo assuntos que eu não sei nada. Semana passada foi auto-hipnose. Algumas semanas atrás foi Bitcoin. Chico Xavier falava sobre a data limite. Até 2019, se não tivesse a Terceira Guerra Mundial, a Terra estaria em transição planetária. Com muitas mudanças benéficas. Legal. Religião, sim. Espiritismo é a resposta para a perfeição. Uma vida é muito pouco para keep learning. É. Kardec deram o norte. Kardec é de qual país, hein? Kardec? Americano, né? É suíço. Filosofia de vida não é religião. O espiritismo pode ser considerado cristianismo? Pode? Sabia não. Espiritismo é cristianismo, sim. Pessoas espíritas são cristãs. Entendi, é cristianismo, não é catolicismo. Sua mãe e seu irmão, fazer com eles alguma transmissão. Fazer. Mas essa galera entrou aqui, ninguém entrou ainda. Simpatizando do espiritismo, minha visão de mundo, França, francês. Kardec viu os meses girantes e como professor. E aquele cara, aquele moleque, Matias de Stefano, sabe? Que é o moleque que tem, como é que chama? Não sei o que, aberto para lembrar das paradas. Eu conheci esse moleque há uns. É um argentino, eu conheci há uns 7 anos atrás aqui em São Paulo, num evento e tal. Fui no evento. Amiga minha, Marcela Leal, me chamou e fui de curioso mesmo, saber qual é esse moleque. E achei do caralho o moleque. Moleque, porra, senti firmeza nele. Alguém sabe qual é a dele? Tem a ver com o espiritismo, né? Ou vidas passadas. Matias de Stefano. Deixa eu ver o que é o Matias de Stefano. Ele é Renato Tuerto, que se recorda de tudo. Eu não sei como é o nome disso. Alguém sabe? Não sei o que é aberto. O chácara aberto, sei lá. Parabéns, Murilo, pelo tema. Tô querendo aprender, né? Tudo como uma coisa só. Vou analisar mesmo as palavras no catolicismo. Você que faz esse link com o espiritismo. Amor e caridade. Espíritos existem. Era francês. Matias se recorda de todas as suas vidas, milhões de anos atrás. Mas o pseudônimo. Kardec é francês. Acho que é alemão. É o pseudônimo. Constantin Uai. O assunto importante que precisa ser discutido, papai, seria o futuro dos nossos pais em relação aos nossos pais de questões políticas. Pode ser também. Muitos assuntos importantes para discutir. Chakra frontal aberto, não sei. Ele é índigo, sim, ele é índigo, mas além de índigo, ele é outra coisa. Cheguei atrasado, Alex. Alex, hoje eu não comecei do jeito de falando, não. Eu tô enrolando aqui, esperando os nossos convidados entrarem. Livro dos Espíritos, muito esclarecedor. Enquanto semana passada foi top, saudades de Recife. Show, convidado novo aqui, nossos convidados, que vão falar sobre Na Trilha com a Aline. Convidei de novo. Vou convidar também o Felipe Galego. De novo. É, Xaninha, quando eu tiver convidado, assim que eu começar a live, é que tu não pode convidar, não, só eu posso convidar, é? Já tinha que começar a live convidando, sabe? Porque tem sempre um tempo, assim, entre convidar e as pessoas entrarem. E nós temos um tempo limitado aqui, né? Imagina que. Acaba o tempo e foi só eu dizendo que não sei nada. Eu vou ler a Wikipedia aqui para vocês. Luke Borsoi. Vou chamar aqui o Luke Borsoi. Chamei. O que mais? Fala alguma coisa aí, galera. Explica alguma coisa aí. Mas eles nem estão aqui. Ah, eles não estão aqui, não? Ah, esse é o problema. Quando você vier, vamos fazer essa live no treino ao vivo que você acha. Fazer diferente a prática. Interessante. Fazer uma live no treinando. Interessante. Se eu for papai. Na trilha, cadê você? Recife, você vem, vamos fazer na prática, tirar as dúvidas. Muito interessantes reflexões. Precisar de um atleta, estou aí. Não está aparecendo nada para mim aceitar. Não, é por e-mail, Aline. Por e-mail. Espíritos Zombeteiros. Indicação do livro nosso Nagam sobre Recife. Se sua religião não pregar violência, pregar amor e bom convívio, já está ótimo, é. Não é verdade. Teoria, ó, isso aqui é interessante, Red Hood. Teoria é usada para descrever uma explicação do porquê e como as coisas acontecem. Muda frequentemente à medida que uma evidência é descoberta, mas raramente é descartada anterior. Teoria. Entendi. Mas teoria, então, não pode dizer que teoria é uma comprovação, não? É uma comprovação, pelo menos até então. Porque, como considera que amanhã pode mudar, não gosta de usar o nome comprovação, é isso? Camila está falando aqui de Charles Darwin. Qual é a relação de Charles Darwin com o espiritismo? Ele era espírita? A teoria da evolução contradiz alguma coisa? Correto, Camila? Alguns mídias dizem que Chico Xavier é a reencarnação do Kardec. Eita! Chico Xavier é a reencarnação do Kardec. Interessante. O Allan Kardec, deixa eu só sentir qual é o ano mais ou menos dele. O Allan Kardec foi um influente educador, tradutor francês. Codificador do Espiritismo. 1800, século XVIII, 1804, 1869. Nessa época, estava acontecendo o quê? O que aconteceu nessa época? Preciso colocar na minha timeline ali. O assunto que seu assunto é tipo de conhecimento filosófico, forma de conhecimento pela reflexão. O estudo filosófico compreender, ao compreender a realidade. Sim. Estudo Bíblia há 15 anos. Leu o livro Espírito no estado de flow. Jesus Cristo não é enviado de Deus, é apenas o espírito mais evoluído que serve de guia. Não estou nada à vontade aqui. Espiritismo sobre muito, sofre muito preconceito. Uma doutrina muito esclarecedora, muito racional. Caridade, amor. Legal. Deixem um like. Cadê o like, galera? Hoje tá meio travado o negócio aqui, né? Porque eu botei um assunto que não sei porra nenhuma. E as pessoas que a gente ia entrar aqui não estão entrando. Com isso eu vou lendo aqui. Adorei falar um pouco sobre isso. Ontem eu falei, achei que o assunto seria astrologia, era de aquário. Não sou especialista, mas sou espírita, adoro o assunto. Recife. Espiritismo, ciência e religião. Religião também. Tem ligação com meditação. Manda um salve, Evandro Ferro. Salve! Sim, Bruna. Reencarnação, questão de justiça. Espírito e religião, doutrina, minha família é espírita. Espiritismo é massa. Um das poucos que diz assim: se algum dia o espiritismo e a ciência ficarem contra algum assunto, fique do lado da ciência. Legal. Kardec era professor. Umbanda é outra coisa. Sou espírita, de outra linha. Vale do Amanhecer. Como é que é de linha? O que é o Vale do Amanhecer, Luiz Guilherme? E sobre Umbanda, quais as diferenças? Vai com calma, Murilo. Com calma em quê? Amor e caridade, a origem é sempre boa, o ser humano que deturpa. É verdade, as religiões, a maioria, tem origem boa, né? Quem pode falar sobre o Espiritismo está online? Leia a parte. Confundem Espiritismo com Espiritualismo. Qual a diferença? Valeu, Rafael. Fiz algo para hoje bem maior. Murilo, além de doutrinas espíritas, o despertar a curiosidade. Porra, cadê na trilha com a Aline? Tu não tá recebendo aí a mensagem para entrar não no teu e-mail? Olha o teu e-mail. É Aline Farr, não é Aline não? O teu e-mail. Aline, Aline Farr ou Aline Farr? As linhas doutrinárias, a diferença no ritual. Eu devo ser batista, por quê? Eu devia ser batista. Espiritismo é diferente de candomblé e umbanda. Qual a diferença? A mujica deve ser chamada, é verdade. Eu não sei se ela entende muito sobre isso. Nunca pergunto, falei com isso sobre ela. Entende mais que eu, com certeza. Uma espécie de neocristianismo. Teoria do caos, teoria da comunicação, teoria do conhecimento, teoria da. O nome dele era Rivaldo. Obrigado, bom dia. Ih, rapaz. O café já chegou, hein? E o ateísmo no Brasil? O que é que tem o ateísmo no Brasil? Já fui, inclusive, num encontro de ateus também. Eu gosto de me abrir a tudo. Eu fui no encontro de ateus, foi maravilhoso, inclusive. As palestras interessantes. Se a ciência comprovar algo que não está na codificação espírita, para ficar com a ciência. Boa. É uma boa matança de objeção. Kardec, pelo jeito, era bom de Sales, porque essa é uma boa forma de matar a objeção. Maçonaria. Maçonaria também é um bom assunto, hein? Se alguém aqui entender de falar de maçonaria. Bom dia, Murilo, Roberto. Se tiver alguém online que manja do assunto, entra aí. Sobe outro tema. Mudar ir para outro tema, caralho. 143 pessoas e a gente tá aqui enrolando hoje. Outro tema, deixa eu ver. Ontem eu comecei a gravar o Cri-Cri, criando crianças criativas. Enfim, tô feliz porque saiu o negócio, tô há muito tempo fazendo. Ontem eu já gravei quatro aulas. Acho que ontem foram uns. Essas últimas semanas aí foram bem hard work aí. A Aninha acompanhou aí os bastidores. É, acho que só ontem foram uns 500 slides. Apesar que slide não é métrica, porque slide, a forma que eu faço slide é uma forma meio louca. Eu faço muito mesmo, mas enfim, muita coisa. Batista é a religião do Batman. Porra, é bom então. Religião tá na moda. Divaldo Franco. Divaldo Franco, já vi os vídeos dele. Falando exatamente sobre, quando eu tava pesquisando sobre a era de aquário, era de peixes, e o terapeuta da minha esposa gosta muito dele, tá? Acho interessante. Divaldo Franco. Isso aqui é um café misturado com um negócio que é tipo óleo de coco, mas não é óleo de coco, é TMC, TCM, sei lá, misturado com manteiga ghee. E é o meu café da manhã. Amigo ateu que não acredita nem no vento. Eu acho que o ateu, ele acredita em não acreditar. Isso é uma crença. Caridade é o conceito divino que prestava atenção, sim. Eu vi uma frase. Eu falei essa frase que eu vi, que é. Como é que é? O que é meu é seu e o que é seu é seu. Isso tem a ver com caridade, com falta amplitude sobre o assunto. Alisson Castro vai dormir. Divaldo Franco. Aí é um grande nome, é. Murilo podia ser pastor. Allan Kardec era o braço direito de Pestalozzi. Ah, rapaz. Caralho. Alisson tinha me falado isso. Alisson tinha me falado isso. Caralho, que legal, velho. Pestalozzi, mestre de Kardec. Puta que pariu, que conexão louca. Inclusive, Pestalozzi. Inclusive, acho que a única. A Pestalozzi é uma ONG também hoje em dia, né? E é uma ONG que conheci um moleque que trabalha lá. E eu fui pro interior uma vez, me senti atraído por essa instituição e fui lá pro interior. Peguei um carro um dia e fui lá só para conhecer o que eles estão fazendo e ver como eu poderia ajudar e dar umas ideias lá e tal. Tem um cara de pastor universal. Isso é bom ou ruim? Não temos um espírito, mas sim temos um corpo. Somos espírito tendo experiência corporal, sim. E não um corpo com a alma. Somos uma alma com o corpo, né? Legal. Religião é um caminho. Tô aqui acompanhando, gente. E na trilha com a Aline não entrou. E hoje, espiritismo é o que foi codificado por Allan Kardec. Espiritualista, tudo que é aquilo que acredita em algo além do corpo, em espírito. Espiritismo é a codificação dele. E eu poderia se batizar e ser mórmon. Chegando agora. Bem, hoje a live foi meio louca, mas assim, pra mim foi, eu aprendi mais do que nas outras, eu acho que eu faço, porque eu, nas outras eu falo muito o que eu já sei. Aqui eu tô só vendo aqui. FabLab, o tema legal, Bruno. Espiritualidade, teus rituais. Nossa vida é espiritual com várias experiências terrenas. Mitos da astrofísica. Conhecer os mitos da astrofísica? Pessoalmente não, né? Mas já li muito Dawkins. Tem uns dois, três livros dele aqui. Espiritualidade com rituais, terapias do lixo. Espiritismo é a codificação dele. Vai que eu fui, que você foi o Chico Xavier segundo. Uma reflexão do Chico Xavier. Sobre o risco temos uma vida, mais ou menos. Pestalozzi era foda, Pestalozzi era foda, caralho. Pestalozzi e Allan Kardec. Isso aí, isso me interessou de aprofundar essa relação deles. E pelo que eu vi aqui rapidamente na internet, pesquisa superficial, me parece que o Pestalozzi foi tipo. Deixa eu ver aqui nível de idade, só para ter uma noção de faixas etárias. Pestalozzi morreu em 1827. Quando Pestalozzi morreu, Allan Kardec tinha 23 anos. Entendi. Ou seja, não quer dizer que a idade não é referência, mas é referência. Trouxe uma linha de discussões bem interessantes sobre o livro de Enoque e o efeito Isaías. O que é o efeito Isaías? Explica aí. Alguém falou outro efeito Isaías e eu. Isso na cabeça. É preciso ter mais fé para ser ateu, é verdade, do que outras religiões. Esse assunto de era de peixe, de aquário, eu tô louco por isso. Viu? Cinco pilares do Espiritismo. Interessante. Deus onipresente, onipotente e imanente. Jesus Cristo é nosso guia moral. Reencarnação. Qual é a relação da reencarnação com a lei da evolução, com Darwin? Alguém falou aqui. Finalzinho da Revolução Industrial, o Espiritismo se estabelece. Alisson Castro, entra aí, Alisson. Chama Alisson. Aí, agora acabou nosso tempo. Porra, tô chamando o Alisson. Porra. Porra, Alisson. Kardec substituía Pestalozzi aos 14 anos. What Dreams May Come. Vou te mandar um efeito Isaías, acho que na obra de Greg Bard, ele explica de maneira óbvia os poderes que temos de manipular nosso futuro. Uau! Se você está em uma frequência boa, você atrai espíritos de luz. O contrário também é verdade. A vigilância de pensamentos e oração fundamentais, boa frequência. Vigilância de pensamentos, legal. Adorando seu curso, Luísa Maciel Nogueira. É nóis. Ó, quem tem interesse em participar do Reaprendizagem Criativa, fazer o curso, entrar na nossa comunidade, na nossa resenha, vai ter uma turma intensiva no feriado de 2 de novembro. O feriado é quinta-feira e a turma intensiva, assim como a gente fez no carnaval e foi um sucesso, é uma turma que, em vez do curso durar 5 semanas, ele vai durar 5 dias. Né? Então, e você não precisa abdicar completamente, totalmente do seu feriadão. Você tem que reservar aí umas 5 horas por dia. Umas 5 horas na quinta-feira, dia 2, 5 horas na sexta, dia 3, 5 horas no sábado, dia 4, 5 horas no domingo, dia 5, e 5 horas na quarta-feira, no feriado, dia 15. Então você abdica aí parcialmente de um feriado, dá até para ainda sair e tal, fazer algumas coisas, mas você vai ter que dedicar um tempo ali, uma tarde, uma manhã, e aí todo dia vai ter liberação de aulas. Mais ou menos umas 4 horas de aula e mais 1 hora ao vivo comigo, comentando as aulas e tal. E, enfim, essa opção de intensivo tem pessoas que preferem, né, tomar uma injeção de uma vez, assim, uma lapada só, bum, e passar pela experiência. Você tem 5 anos de acesso a conteúdo para poder rever e tal, mas essa lapada no carnaval foi incrível, foi uma ideia louca que surgiu nossa. E a gente não sabia o que ia acontecer e o resultado foi incrível. Tanto de pessoas interessadas em se inscrever, como em pessoas que, tipo, putz, tinha que ser assim para mim, de outro jeito não daria. Maravilhoso esse conhecimento. Putz, Felipe Galego chegou agora. Deixamos para próxima semana, então. Nosso tempo estourou aqui já. Deixa eu ver só os meus comentários. A live é como a vida, pouco tempo para aprender muita coisa. Turma de carnaval, Thalia, que massa. Que massa. Reencarnar é uma oportunidade de ajudar e fazermos melhor. Bora, Gan, foco no tema. Bora, tem para Alisson. Bora, bora, Gan. Bora, bora, Gan. Bora, bora. Galera, uma live prolongada hoje. Qual a diferença entre ateu e agnóstico? Galera. Hoje foi meio louco, para mim foi ótimo, para mim eu já aprendi muitas coisas e esclareci e me motivou Isso é o mais legal, né? Motivou a buscar esse conhecimento. Eu acho que essa live de manhã, ela precisa ser muito curta. Talvez a gente não tenha as respostas aqui, mas essa live pode nos motivar, nos pilhar de fazer as perguntas. E as respostas a gente busca de várias formas, né? Então, beleza. Bom final de semana, galera. RC7 Manuela, domingo agora, hangout, aula final, ao vivo, enquanto se encontra lá ao vivo. Próxima quarta-feira tem o dia oficial de encontros presenciais, turma 7 aí na área. Lembrando que tá rolando o Miss Explica, o concurso de explicabilidade, quem é aluno. Fiz no Carnaval, Luverson. Turma de Caravana, Aninha, fui turma de Carnaval também, que massa. Turma de Carnaval, experiência incrível, Luiz Hernandes, que massa. Era turma de Carnaval, foi muito legal a experiência de Carnaval, tanto por ser uma coisa que a gente não tinha clareza o que ia acontecer, foi uma loucura, um chute, e aí quando você, é um sonho, né, uma coisa, uma viagem que deu certo, né, então isso até motiva você a acreditar mais nas suas intuições e tal, enfim. RC7 com orgulho, brother, que massa, domingo tô na área, é nóis, então galera, bom final de semana, cheiro, cheiro, cheiro, educar não é encher baldes, é acender fogueiras, oh, gostei, viu, acender fogueiras, é fazer perguntas, é dar como é que chama? A madeira, né, para queimar o fogo, né? Massa. Falou, galera. RC7 também, Luísa também. Esse assunto vamos trazer para a sua semana, viu? Eu vou alinhar melhor com a Aninha para a gente confirmar de manhã com as pessoas, combinar o horário e assim começar a live já convidar as pessoas para a gente aproveitar o nosso tempinho aqui. Valeu, galera. Bom final de semana. É nóis, cheiro.